O que você fazia em 1963? Quem é que estava tomando conta do seu coração naqueles tempos? Para você recordar, olha uma canção que fazia tempo que você não ouvia. Roberto Carlos, aquela moça é a menina do broto do jacaré. Essa é imortal. Lembra? Você viu que música interessante essa? Você não lembrava mais. E com essa canção estamos fechando o nosso programa de hoje. Estamos desligando a nossa máquina do tempo, estamos voltando à realidade e finalizando o programa do Rei desta quarta-feira. Mas amanhã, quinta-feira, às 15h30, estaremos de volta com o Roberto e as canções que fazem parte da nossa vida. Até lá, um abraço do Valdir Guimarães, tchauzinho. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é por causa desse calhambeque, sabe? Bye, é, bye, bye. Aham! YK533. Ondas médias. 1060. Esta é a Rádio Educadora de Piracicaba Limitada. Educadora. Emissora da organização Jairo Matos. Fique ligado. Fique ligado. 1060. Educadora. Aqui na Educadora você tem voz e vez. Não tem nada melhor do que um bom perfume, não é mesmo? O Empire é uma fragrância masculina que mistura notas aromáticas tradicionais com todo o frescor que o homem moderno precisa. Ela foi eleita a melhor fragrância do Brasil em 2015 e faz parte da família olfativa do oriental amadeirado. Possui notas de saída como musk e âmbar. Ouça só essa super promoção. Adquirindo o Empire hoje na nossa central de atendimentos 9-9591-2126, você paga apenas R$100. É isso mesmo. Adquirindo o Empire hoje por apenas R$100 no nosso WhatsApp 9-9591-2126. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. 1060 kHz. Você é a nossa melhor companhia. Educadora. Vem aí, mais um programa com o padrão Educadora de qualidade. Educadora. Top de 5 segundos. Que a terra treme, é hoje que a pedra rola. Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola. A partir de agora, o seu final de tarde está com o melhor da música sertaneja, no Som da Viola. Mais um programa da linha de frente do Rádio Sertanejo Piracicabano. Apresentação, Murilo Urbano, a voz sertaneja do rádio. Fala, Murilo. Hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola. Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola. Às 4h03, minha gente, muito boa tarde. Estamos chegando mais uma vez, com mais uma edição do programa No Som da Viola, aqui pela Educadora Piracicaba. Hoje é uma bela quarta-feira, hoje dia 19 de janeiro, ano 2022. Estamos iniciando a programação do programa No Som da Viola, que vai até às 18 horas com muita música sertaneja, muita moda boa. Para você que liga e participa através do 34375600, está à sua inteira disposição, 34375600. e também o 99977-1060 para você mandar seu recado, pedir a sua música, né, deixar aí um recadinho de utilidade pública e também participar do programa, né, das nossas promoções e dos nossos sorteios que acontecem toda quinta-feira. Aliás, para amanhã aumentou o prêmio, hein, Paulão? Aqui tá que nem o carnê do baú, que tá aumentando o prêmio aqui, viu? Tudo bem, doutor Eduardo? O senhor tudo tá bem, Murilo? Mas não é doutor Eduardo não, que vai ser sorteado não, viu? Não, não. Nem tô sorteando não, nada esse nada, dia. Nada. Não, porque nós tínhamos aqui até então o 5 Pastel da Delícia, a Pastel da Pastelaria do Cenoura, a pizza lá da São Pedro Massas Alimentícias. Certo. Também o CD do Lourenço Prado. Certo. E os nomes para o final do mês, que é quinta próxima, não amanhã, para o Vale de Duzentão em compra lá da Vila Hortifruti Empório. Certo. Agora tem também um vale compras aqui de Jussara Doce Caseiro, do Vadili Bardi, do Mercado Municipal. Vai ser a semana que diz que vai ser um vale de compra em doces, e a semana que vem vai ter um vale compras em conservas. Ah, em conservas. Semana por enquanto, pra amanhã. E qual que é o valor do vale? Valor de R$50 em doces lá de Jussara Doce Caseiro, no Mercado Municipal do amigo Vadili Bardi. Chique, hein? Chique demais, não é? Daqui a pouco você fica um bloco inteiro anunciando o prêmio. Acho que a partir do mês que vem será isso, viu? A partir do mês que vem? O primeiro bloco será somente... Tem que gravar que nem bula de propaganda de remédio, falar rapidinho. Isso, bem rapidinho, e colocar aquelas letrinhas rápidas embaixo também, né? Vai passando no visor do rádio, daí vocês vão acompanhando. Vai acompanhando, isso. Pra saber como é que vai participar aquelas letrinhas de baixo, né? Então, pra amanhã tem também vale compras de Jussara Doce Caseiro, do meu amigo Vadili Bardi, lá do Mercado Municipal, do Box 151 e 152 do Mercadão Municipal. Paulão tá na mesa de som aí, ó. Fazendo a terra tremer aí, né, Paulão? Tudo certinho? Por aí, Paulão? Joia, legal, maravilha? Então tá bom, hein? Paulão tá meio de luto hoje, máscara preta. Tá preta. Mais lusco-fusco, né? Mais lusco-fusco. Ele tá quarta-feira, eu não tô muito legalzão hoje não, viu? Não, não. A Shirley tá nos telefones da educadora para atender a todos que ligam aqui na rádio. Comunicação do Murilo Urbano, direção geral da professora Ana Maria Meirelles e Matos. E também tem a participação, hoje tem dicas de aposentadoria daqui a pouquinho com o doutor Eduardo da TK Assessoria Previdenciária, minha gente. Coisa boa demais, muita informação, muitas dicas para você ficar ligadinho, né? Como é que anda sua aposentadoria, seu benefício, você que já é aposentado, precisa de revisão, precisa se afastar, não consegue. Meu Deus do céu, não é fácil, é um rolo, viu? Minha esposa que fala, trabalha lá no RH, ela fala, acho que o doutor Eduardo sofre, porque eu já sofro, que dá medo já, viu? Ela entende, ela entende a dor. É problema, não? É problema. Diz que pareceu uma lacifa assim, apareceu uma lacinha e falou assim, então eu tô desde setembro que acabou meu afastamento. Mas eu não voltei a trabalhar, o que eu faço? Eu acho que já deu baixa, abandono, né? de emprego. Já deu baixa. Já faz um mês. Meses, faz uns meses pro seu setembro, não faz? Faz um pouquinho. Ela não voltou. Por que ela voltou no médico? Diz que o médico tá errado, o médico falou que ela tem que trabalhar. Ah, daí o médico tá errado. E ela falou que ela... Mas os dois, o médico dela e mais da empresa. Os dois, o da empresa e o dela particular, disse que ela tem que voltar ao trabalho. Mas acontece, mas é feia a mesma faculdade, daí era igual, né? Ah, errou então. Aí disse que ela passou, ela fez ela mesma própria uma junta médica dela. Ah, tá. Disse que ela não voltou, então tá desde setembro. E aí, o que será que aconteceu com ela? Como vai ficar agora aqui pra frente? Daí, qual que era o problema? Que não caiu o salário desses... Isso, nem do INEP, do INSS, nem da empresa. Então, daí o que você acha que em 4 meses, o que aconteceu com ela? Acho que deu... Acho que deu abandono, né? Trabalhista, não deu? Acho que deu, né? Mas aí ela achou ruim. Ela achou ruim. Entendi. Ela falou, eu nem sabia disso, viu? Meu Deus do céu! Vamos tocar música, doutor Eduardo? Vamos tocar uma música, vai. E depois tem muito bate-papo aqui de aposentadoria da TK Assessoria Previdenciária. Paulão, manda lá pro pai essa moda aqui, mandar pro Vadim, mandar também lá pro Bim, manda lá pro Arnaldo Casaroto. E para todos que estão aqui sintonizados, é Tião Carreiro e o Paraíso que vai cantar. Homem até debaixo d'água. 4:08. O caboclinho de sangue na veia, vergonha na cara e bastante opinião. Murilo Urbano apresenta No Som da Viola. pinguinho com limão, chupando. Ah, pelo amor de Deus, também. Não. O povo também é judia, né, doutor? Não, o maior de tudo, o melhor de tudo é o Paulão, que já tá tentando calcular quantos dias ele pode sumir, né? Você viu? Pode, ó. Ele fala, vou ficar umas duas semaninhas sem vinho aí, depois pode ficar uns 14 dias, né? Pode cruzar aí pra NSS, né? Porque é, aí. Você viu, né, Paulão? Com 24 horas já podemos notificar o senhor, viu? É, então o senhor. Então o senhor fica esperto aí, viu? Deixa eu falar aqui, dá uma sumida só, Paulão. É, coisa rápida. Uma semaninha você volta. Aí já vem a cartinha, ó. E o banco lá atrás. Na hora que chegar a cartinha, você volta. Já volta. Daí depois você dá uma sumida. Você desce a São José na mão e volta na contramão. Deixa eu falar aqui da Madeireira Aliança, que é a mais completa madeireira em Piracicaba. Madeiramento para sua casa toda. Lá tem caibro, vigota, ripa, prancha, madeira pareada, madeira bruta. Telhas comum e também impermeabilizada. Tem tábua, tem estronca, tem tabeira. Alô, Piracicaba, alô, região toda. Madeira é com a Madeireira Aliança, na Rua Luiz Cláudio, 315, bairro Vila Bessa, em Santa Terezinha. Com telefone 34251927, WhatsApp para orçamento também 991445701. Madeireira é Aliança por aqui também. Preços baixos, qualidade e bom atendimento. Com mais de 5 décadas no mercado de tijolos, eu falo da Olaria Santo Agostinho. São mais de 55 anos no ramo, fabricando e fornecendo o melhor tijolinho comum para sua construção. Trabalha também com revenda para atender toda a demanda de tijolos baianos, blocos cerâmicos, canaleta, bloquinho, blocão. Atende a região toda, é só você entrar em contato lá com o BIM no 3411-0356. 34110356 ou direto na Avenida Laranjal Paulista, número 7330, no bairro do Campestre. Pessoal também das Esquadrias de Alumínio Bortoleto. Fabricação própria em esquadrias de alumínio, porta, janela, vitro de correr, basculante. Serviço completo na montagem e também na instalação. Fabrica em todas as cores, modelos, tamanhos. Esquadrias de Alumínio Bortoleto, na Rua Virgínia Prata Gregolinho, 95, Parque São Mateus. Telefone 34215994, do meu amigo Edson e também do Ricardo Bortoleto. São 4 horas e 15 minutos, informando o Baiano Lubrificantes. Troca de óleo para o seu carro, para sua caminhonete, para sua moto, olha, para sua F-350 ou 4000, vai no Baianinho Lubrificantes. Troca óleos, filtros, higieniza o ar-condicionado, faz também limpeza no sistema de arrefecimento. Baiano Lubrificantes, na Avenida Alberto Voleissax, 2929, telefone 3302-6815, Baianinho Lubrificantes, por aqui também. Manda um abraço pra Edna em Santa Terezinha. O Tonhão de Paraisolândia. Se der tempo, toca o Milagre do Ladrão. Vou trocar pra ele depois, Valão. Os Irizalo, viu? Depois da nossa entrevista aqui. A Claudete Góes. Toca pra mim, Pracinha. Boa essa moda, né? O João Porteiro, a Regina também tá por aqui com a gente. O Moura. Olha o Moura aqui. Fala, Moura. Tarde, companheiro. Das médias. 1060. Esta é a Rádio Educadora de Piracicaba Limitada. Educadora. Emissora da organização Jairo Matos. Fique ligado. Fique ligado. 1060. Educadora. Aqui na Educadora, você tem voz e vez.